Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Hoje eu vou te falar e o mundo vai saber. Eu te espero em cada noite, cada amanhecer, pra gente se amar, deixa acontecer. Uma amizade colorida eu quero com você. Amizade colorida, Matheus Minas e Leandro. Faz muito tempo que eu te quero aqui comigo, nesse sonho. Linda história de amor. Vem cá, meu anjo, minha flor, meu paraíso, do meu lado. Seja lá pra onde for. E coisa estranha que era só amizade, de repente me deixou assim. Gosto de sentir você por perto. Se vai embora, fica tão ruim. Vou fazer de tudo pra então perceber que a minha vida é só pensar em você. Hoje eu vou te falar e o mundo vai saber. Eu te espero em cada noite, cada amanhecer, pra gente se amar, deixa acontecer. Uma amizade colorida eu quero com você. Faz muito tempo que eu te quero aqui comigo, nesse sonho. Linda história de amor. Vem cá, meu anjo, minha flor, meu paraíso, do meu lado. Seja lá pra onde for. Que coisa estranha que era só amizade, de repente me deixou assim. Gosto de sentir você por perto. Se vai embora, fica tão ruim. Vou fazer de tudo pra então perceber que a minha vida é só pensar em você. Hoje eu vou te falar e o mundo vai saber. Eu te espero em cada noite, cada amanhecer, pra gente se amar, deixa acontecer. Uma amizade colorida eu quero com você. Hoje eu vou te falar e o mundo vai saber. E eu te espero em cada noite, cada amanhecer, pra gente se amar, deixa acontecer. Uma amizade colorida eu quero com você. Faz amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer. Me liga que eu te pego e a gente se vê. Yeah, yeah, yeah. Pode ser em qualquer lugar, no banco do carro, na esquina do bar. É sol e verão, calor e prazer. Um lance de química, eu e você. Já faz mais de 7 dias que a gente não se vê. A saudade não espera, eu tô maluco por você. Escondido ninguém vê, a gente faz amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer. Me liga que eu te pego e a gente se vê. Amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer. Me liga que eu te pego e a gente se vê. Yeah, yeah, yeah. bar. É sol e verão, calor e prazer. Um lance de química, eu e você. Já faz mais de 7 dias que a gente não se vê. A saudade não espera, eu tô maluco por você. Escondido ninguém vê, a gente faz amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer, me liga que eu te pego e a gente se vê. Amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer, me liga que eu te pego e a gente se vê. Yeah, yeah, yeah. Escondido ninguém vê, a gente faz amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer, me liga que eu te pego e a gente se vê. A gente faz amor e ninguém vai saber. E se bater saudade eu vou te dizer, me liga que eu te pego e a gente se vê. Yeah, yeah, trazendo toda a melancolia. Vou perguntar de novo pra noite se ela trouxe aquele mesmo açoite que sempre traz no fim de cada dia. Batei meu peito com a chibata da desilusão e o coitadinho já não aguenta mais esta agonia. Já são 6 horas, mais outro dia, estou rezando neste mesmo horário. Os sinos tangem Ave Maria, o horizonte parece um cenário. Eu imagino Nossa Senhora, Cristo seu filho lá no campanário. Então pergunto ao divino santo, pela mulher que a amo tanto, enquanto aperto as contas do rosário. Amada me leva à loucura e não me tiras deste calvário. Mas outro dia, já são 6 horas, pra toda gente esta hora é bendita. Chorando, porque uma coisa no meu peito grita: é a saudade daquela mulher. Nossa Senhora, ela é tão bonita. Faça que volte pra mim novamente. Quero tapar a boca desta gente que ela volte, ninguém acredita. Chegou a noite pra me bater até de madrugada, mas se voltar a mulher amada, aí a noite jamais me irrita. Tristeza, sou tédio e uma folha caída, desprendida do galho, amarela sem vida, a rolar pelo chão. Quando o vento persiste, e com pena de mim, meu cantar é tão triste. Volte aqui, meu amor, reerguer-me do chão. Me devolva alegria num alcance de mão. Me conduza contigo, cicatrizes, retornamos juntinhos para aquele cantinho onde fomos felizes. Meu amor, minha vida, não demore a chegar, sou tédio de uma folha caída, desprendida do galho, amarela sem vida, a rolar pelo chão. Quando o vento persiste, eu me encontro assim, e com pena de mim, meu cantar é tão triste. Volte aqui, meu amor, reerguer-me do chão, me devolva alegria num alcance de mão, me conduza contigo, cure-me as cicatrizes, retornamos juntinhos para aquele cantinho onde fomos felizes. Meu amor, minha vida, não demore a chegar, para não encontrar meu retrato somente. É isso aí, caboclo, firma a traia. Quem vê casado só atrapalha. Canta com nós, Ronaldo Filho e Araguaia. É só solteiro, eu não nasci pra casar, eu vou morrer só solteiro. É só solteiro, é só solteiro, eu não nasci pra casar, eu vou morrer só solteiro.

Celestial, a sua mão, começo sem fim. Meu Deus, ela é tudo que sonhei. Teu beijo é demais, me faz me entregar. Olhando agora pra você, não imaginaria que o passar do tempo fosse um dia fazer da menina uma mulher. Desapercebido não, notei que a flor se abria. Flor menina hoje tão felina, linda felina, linda que quer sempre escondeu no peito. Foi surpresa, fiquei tão sem jeito. Eu que não via nem o seu olhar, e sonhava um dia, quem sabe, me amar. Que sonhava um dia, quem sabe, me amar. Você que se guardou pra mim num sentimento, se abria. Flor menina hoje tão felina, linda felina, linda que quer me dar todo o amor que sempre escondeu no peito. Foi surpresa, fiquei tão sem jeito. Eu que não via nem o seu olhar, e sonhava um dia, quem sabe, me amar. Sonhava um dia, quem sabe, me amar. Você que se guardou pra mim um sentimento, se fez mulher, pra que eu te olhasse enfim em um momento qualquer, me fez despertar, ver o seu sonho escondido e agora então vou me

galinhos. Às 4:30 da manhã na primavera, eles me acordam com a sua sinfonia. Abro a janela para ouvir meus companheiros, quase me matam de emoção e alegria. Pra responder de violão desço pra mata, ou sabiás pensam que estou provocando. Cantam mais alto para abafar minha voz, não admitem que eu vença eles cantando. Então eu paro de cantar, eles se sentem com a vitória, porque são os reis da mata. Toco o violão e fico les acompanhando. Penso em pessoas que ainda são ingratas. Prendem os pássaros para cantar em gaiolas. Que mal fizeram para cantar na prisão? Abram as portas das gaiolas e soltem todos. Abram também o seu ingrato coração. Os sabiás na minha casa cantam soltos. Perto de nós lá ninguém me faz maldade. Fazem seus ninhos na beiradinha da casa e vão cantando para nós em liberdade. Os sabiás, os bem-vividos, os João de Barro, os tico-ticos, os canários e outros mais. Da natureza eles são a própria voz, e a natureza não pode acabar jamais. Os passarinhos são tão simples, são tão puros, são tão divinos e nos dão tanta esperança. Os passarinhos, pela sua inocência, eu imagino um passarinho, uma criança. A garotada que me ouve nesta hora, preste atenção, meus queridos amiguinhos. Não dão pedradas, não maltrate, lembre disso. Vocês também são meninos passarinhos. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Você não se decide, pra mim você não tem tempo. Pare de me enrolar,

mas me perdoa, por favor, amor. Agora eu vou, agora eu vou, oh, oh, te explicar o que aconteceu. Você não quer acreditar. Escuta bem, eu preciso falar. Não vai embora, eu preciso contar.

nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe da felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu podia ter uma vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Oh, mamãe. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Ah, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Ah, eu queria ter uma vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar, pra colher. Oh, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Só pra ver. Coragem e me manda embora.